Deve-se entender, através do meio transparente do Mestre Espiritual, que o Senhor Supremo Krishna existe em toda parte, sob sua transcendental natureza transcendental, e que as relações das entidades vivas com o Senhor Krishna existem direta e indiretamente em toda parte, mesmo neste mundo material. No mundo transcendental, há cinco classes de relações com o Senhor Supremo Krishna: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Calma que Prabhupada vai explicar esses itens aí detalhadamente. No mundo material encontram-se os reflexos pervertidos destes gostos, destes sabores, desses relacionamentos, né? Terra, lar, móveis e outros objetos materiais inertes relacionam-se em Shanta, ou seja, o aspecto neutro e silencioso, ao passo que os servos trabalham dentro da relação Dasya. A reciprocidade entre amigos chama-se Sakya. A afeição do pai pelo filho chama-se Vatsalya. E as aventuras de amor conjugal constituem Madhurya Rasa. Estas cinco relações no mundo material são reflexos distorcidos dos sentimentos puros, originais, que devem ser entendidos e aperfeiçoados em relação com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Sob a orientação de um mestre espiritual fidedigno, no mundo material, os relacionamentos pervertidos levam à frustração, no mínimo, né? Se receber, sai até morte. Isso que eles chamam de amor. É ilusão, né, Bimala? A ilusão faz a pessoa pensar que ela ama de verdade e que é amado. Se restabelecermos esses relacionamentos com o Senhor Krishna, teremos como resultado uma vida bem-aventurada, eterna. Este e os três versos anteriores da coleção Chaitanya Charitamrita, todos eles relacionados do Shrimad Bhagavatam, permitem-nos entender as atividades missionárias do Senhor Chaitanya. O Shrimad Bhagavatam tem 18 mil versos, que são resumidos nos quatro versos a partir de Aham, Evasam, Evagre, número 53. Concluindo com Jaja, não, não tem, é só uma vez, tá? Deixa eu prestar atenção aqui, Bima. Concluindo com Jatsiat, Sarvatra, Sarvada, número 56. No primeiro desses versos, 53, explica-se a natureza transcendental do Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. O segundo verso, o 54, explica ainda que o Senhor é desapegado dos trabalhos da energia material, Maya. Krishna é o mais desapegado, né? As entidades vivas, sendo partes integrantes do Senhor Krishna, estão propensas a se deixarem controlar pela energia externa, porque, apesar de serem transcendentais, o mesmo verso também explica a relação eterna das entidades vivas com o Senhor Supremo Krishna. O verso seguinte, o 55, ensina que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, através de suas energias inconcebíveis, é simultaneamente igual às entidades vivas e à energia material e diferente delas. Este conhecimento chama-se Achintya Bheda Bheda Tattva. É, quem não conhece esse conhecimento não vai entender nada, não vai entender Deus, não vai entender as leis de Deus, as moradas de Deus, não vai entender nada. Uma entidade viva individual que se rende ao Senhor Krishna pode então desenvolver o seu amor transcendental natural pelo Senhor Supremo Krishna. Este processo de rendição deve ser a preocupação primária de um ser humano. No verso seguinte, o 56, diz-se que a alma condicionada deve, em última análise, aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno e procurar compreender perfeitamente os mundos materiais e transcendentais e sua própria posição existencial. Aqui as palavras Ananya Vyatire Kabyam, que em português é direta e indiretamente, sugerem que devemos aprender o processo de serviço prático e amoroso a Deus sob seus dois aspectos. Devemos executar diretamente o processo de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, e indiretamente evitar os obstáculos ao progresso. É numa publicação de Prabhupada, né? Se você tem pedras no caminho, vem comigo que eu chuto todas as pedras. Todas as glórias a Chintamani e a meu mestre espiritual iniciador, Somagiri. Todas as glórias a meu mestre espiritual instrutor, a suprema personalidade de Deus, que usa penas de pavão em sua coroa. Sob a sombra de seus pés de lótus, que são como árvores dos desejos, Jayashri Radharani goza da doçura transcendental de uma consorte eterna. Oi? Ah, tá. Calma. Este verso é do livro Krishna Karnamrita, que foi escrito por um grande renunciado devoto de Deus chamado Bilva Mangala Thakur, que é também conhecido como Lila Shuka. Ele desejou intensamente ingressar nos passatempos eternos do Senhor Krishna e viveu em Vrindavana por 700 anos. É isso aí mesmo, pensei que eu estava lendo errado. Então ele viveu em Vrindavana por 700 anos nos arredores do Brahmakunda, um balneário ainda existente em Vrindavana. Num livro chamado Sri Vallabha Digvijaya, narra-se a história de Bilva Mangala Thakur. Ele apareceu no século 8 da era Shaka, daí apareceu na província de Drávida e foi o principal discípulo de Vishnu Swami. Numa lista de templos e monastérios arquivada no monastério de Shankaracharya em Dwaraka, menciona-se Bilva Mangala como o fundador do templo de Dwarakadisha daquela cidade. Ele confiou o seu serviço, o serviço de adorar a forma de Deus no altar, a Hari Brahmachari, um discípulo de Vallabha Bhatta. Bilva Mangala Thakur ingressou realmente nos passatempos transcendentais do Senhor Krishna. Ele registrou suas experiências transcendentais e apreciações no livro conhecido como Krishna Karnamrita. No começo deste livro, ele oferece suas reverências a seus diferentes mestres espirituais, devendo-se observar que ele os adora a todos igualmente. O primeiro mestre espiritual mencionado é Chintamani, a qual foi a sua mestra transcendental instrutora, pois foi a primeira pessoa a lhe mostrar o caminho transcendental. Chintamani era uma prostituta com a qual Bilva Mangala Thakur tivera intimidade anteriormente em sua vida. Ela deu-lhe a inspiração para iniciar o caminho do serviço prático e amoroso a Deus, e como o convenceu a abandonar a existência material para buscar a perfeição amando Deus, Krishna. As primeiras reverências ele oferece a ela. Está vendo? Todos podem se tornar um devoto de Deus, não importa o que ele é na vida, o que fez. É obedecer o que Krishna fala, né? Abandona todas as variedades de ocupações, todas as patifarias que tem por aí, todas as religiões, e se renda a mim. Eu vou libertar você, e você não vai ter medo. Não vai ter medo. Por quê? Está com manda-chuva, meu amigo. O cara sai com guarda-costas aí, já se acha, né? Dois, três guarda-costas já se acha. Imagine, né? Você tendo a amizade com Deus, o manda-chuva. Então, já falei, qualquer posição, não importa a posição que a pessoa está na vida, qual status que é, o que importa é ela fazer serviço prático e amoroso a Deus sob a instrução de um mestre espiritual. Então ela deu-lhe a inspiração para iniciar o caminho do serviço prático e amoroso a Deus, e como o convenceu a abandonar a existência material para buscar a perfeição amando Deus, Krishna. As primeiras reverências ele oferece a ela. A seguir, ele presta seus respeitos a seu mestre espiritual iniciador, Somagiri, e então a suprema personalidade de Deus, Krishna, que também foi seu mestre espiritual instrutor. Ele é explícito ao mencionar Bhagavan com penas de pavão em sua coroa, porque o Senhor Krishna, o Senhor de Vrindavana, o vaqueirinho, costumava vir conversar com Bilva Mangala Thakur e fornecer-lhe leite. Em sua adoração a Shri Krishna, a personalidade de Deus, ele descreve que Jaya Shri, ou Shrimati Radharani, a deusa da fortuna, refugia-se à sombra dos pés de lótus dele, Krishna, para gozar de relacionamento transcendental do amor nupcial. Todo o tratado do livro Krishna Karnamrita é dedicado aos passatempos transcendentais de Shri Krishna e Shrimati Radharani. É um livro para ser lido e entendido pelos mais elevados devotos de Deus, Shri Krishna. Não é que eu estava aqui pensando, né? De tanto ouvir Prabhupada citar esse livro, eu fiquei com vontade de ler, né? Infelizmente, o livro está em inglês ainda. É, o Prabhu de Gokula tem esse livro, né? Ele falou, pode ler, só que eu não leio inglês, não sei nada de inglês, sou analfabeto de inglês. E aí, vamos ficar na torcida, né, Bimala, quando aparecer esse livro aí em português. De forma autorizada, é claro. Como não se pode experimentar visualmente a presença da super-alma, Krishna, ele aparece ante nós como um devoto liberado. Semelhante mestre transcendental não é outro, senão o próprio Deus, Krishna. Não é possível que uma alma condicionada se encontre diretamente com Deus, Krishna. Porém, caso alguém se torne um devoto sincero e se dedique seriamente ao serviço prático e amoroso a Deus, o Senhor Krishna, está vendo? Primeiro, você serve a Deus na companhia dos devotos, que são, na prática, os mestres espirituais instrutores. Esse é o primeiro mestre que você encontra na vida, o mestre espiritual instrutor. E, como fala aqui Prabhupada, porém, caso alguém se torne um devoto sincero e se dedique seriamente ao serviço prático e amoroso a Deus, o Senhor Krishna lhe envia um mestre espiritual instrutor para favorecê-lo e invocar a sua propensão adormecida de servir ao Supremo Krishna. O mestre espiritual instrutor aparece perante os sentidos externos da alma condicionada, condicionada e afortunada. E, ao mesmo tempo, o devoto é orientado internamente pelo Chaitya Guru, o mestre espiritual instrutor dentro do coração, que é Krishna, que está sentado como o mestre espiritual dentro do coração da entidade viva. Então, muita gente se perde aí, né? Se perde aí. Não é para comer o próximo, é para amar o próximo. Eles só protegem cães e gatos, né? Só protege animais imprestáveis, animais intocáveis. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Onde eu estava aqui, Bima? Você fica manobrando, gesticulando e parece um manobrista de avião. Eu me perco aqui, ou olho para você, olho para o livro. Tá, virar aqui, virar e parar. Sim, senhora, vamos ver onde nós vamos parar aqui. Portanto, deve-se evitar as más companhias e associar-se somente com devotos. Tais santos, com suas instruções vivenciadas, podem cortar o nó que vincula uma pessoa às atividades desfavoráveis do serviço prático e amoroso a Deus. Vamos parar aqui nesse verso. Essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, não tem jeito, aí tem que pagar, vai ter que pagar, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Primeiro você entra. Tá, Bimala, não apavora não. Primeiro você entra no nosso site krishnafm.com.br. E aí, na quarta linha está lá o link Livros Grátis, como nós falamos. E você que quer a coleção, clica aí nos livros novos. Vou clicar. Calma. Melhor internet do mundo. Tá indo. Aí, já apareceu. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo. E agora sim, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Essa coleção aqui, Chaitanya Charitamrita, tem todo o conhecimento, todas as respostas, nos mínimos detalhes. Essa é a diferença, né, para a coleção Shrimad Bhagavatam. Ninguém perguntou. Tá bom, agora já foi, agora já falei. Bom, gente boa, na sequência do programa, tem aniversário, hein? Tem aniversário. Deixa eu ver aqui. Mas se atualizou aqui? Não atualizou, hein? Quieto. Dá um tempo aí. O que eu estava falando? Ah, aniversário. Tá, tem aniversário. Tem aniversário. Sabe quem está fazendo aniversário de nascimento, Bimba? Sua Santidade Kadamba Kanana Swami. Mais uma grande alma que se rendeu aos pés de lótus de Deus. E o que mais? Só isso? Só isso, Bimala? Tá, agora estamos no dia 22. Ah, é verdade. É verdade. É o horário de quebrar o jejum, né? Horário de quebrar o jejum. Então, peraí. Onde está? Ah, está aqui. Então, você que fez o jejum de Ekadashi, deve quebrá-lo neste dia 23, das 6h37 às 10h15. Então, quebrar o jejum neste dia 23, que dia que cai, hein? Deixa eu ver aqui. Domingo. Então, você deve quebrar o jejum neste domingo, dia 23, das 6h37 às 10h15. Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Estamos lendo... Cadê? Estamos lendo o capítulo Conversas, tá? Canto 4, capítulo 29... Conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. É o que nós vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Miritam Jena Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha, Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostuti, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye. Vancha kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patita nampa varebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Ah, já falei, tá? Então vamos lá. Me corta não, Bimala. No sétimo capítulo do Bhagavad Gita, onde nós paramos, né? O Senhor Krishna explica pessoalmente. Maia sakta manapata yogam junjam madashraya asanshayam samagram man jatagyasyasi tach shrinu. Em português, ouve agora, ó filho de Prita, como é que praticando a yoga em plena consciência de mim, com a mente apegada a mim, poderás conhecer-me perfeitamente livre de todas as dúvidas, tá? Mas é yoga de verdade, né? A Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. Para que perder tempo com yogas inferiores, né? Se temos a mais elevada yoga que existe. Calma. Então, Siddha Loka é considerado um dos satélites de Brahma Loka. Os habitantes de Siddha Loka têm todos os poderes místicos e iógicos. Este verso dá a entender que o grande sábio Narada é um habitante de Siddha Loka, embora viaje por todos os sistemas planetários. Todos os habitantes de Siddha Loka são homens do espaço, podendo viajar no espaço sem auxílio de naves mecânicas. Os habitantes de Siddha Loka podem ir de um planeta a outro individualmente em virtude de sua perfeição iógica. Após instruir o grande rei Pratinabarri, Narada Muni partiu e também o convidou para ir a Siddha Loka. Na presença de seus ministros, o santo rei Pratinabarri deixou ordens para seus filhos de que protegessem os cidadãos. Então ele deixou o lar e partiu para praticar austeridades num lugar sagrado conhecido como Kapilashama. A palavra Pradyasarga é muito significativa neste verso. Quando o rei santo Pratinabarri foi induzido pelo grande sábio Narada a deixar o lar e adotar o serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, seus filhos ainda não haviam regressado de sua prática de austeridades na água. Contudo, ele não esperou pelo progresso, ou desculpe, pelo regresso. Tá, Bimala, vou prestar atenção nas vírgulas. Contudo, ele não esperou pelo regresso deles, mas simplesmente deixou mensagem, estabelecendo que seus filhos deviam proteger a massa de cidadãos. Segundo o Viraragava Acharya, semelhante proteção significa organizar os cidadãos dentro das classes específicas, que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Era responsabilidade da ordem real zelar para que os cidadãos estivessem seguindo os princípios regulativos das 4 ordens sociais e transcendentais. É muito difícil governar os cidadãos num reino sem organizar esse sistema de castas, o Varnashrama Dharma, que infelizmente está sendo usado errado na Índia, né? O sistema é perfeito, mas se as pessoas não praticam, não seguem, aí não tem como dar certo, né? Faz tudo errado e quer que dá certo. É aquele ditado furado, né? É no fim tudo dá certo. Mentira, mentira. Você faz tudo errado, vai dar tudo errado. Não se iluda, não. É muito difícil governar os cidadãos num reino sem organizar este sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Não é possível governar a massa de cidadãos do Estado e mantê-los em perfeita ordem progressiva simplesmente decretando leis a cada ano numa assembleia legislativa. É, aqui no Brasil tem essa, né? Eles inventam uma lei, aí depois ninguém obedece, eles falam, ah, essa lei não pegou. Grandes governantes, né? Faz a lei, essa lei não pegou. Tá legal, hein? Poxa vida, que lei furada. O sistema que divide a sociedade em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais é essencial num bom governo. Uma classe de homens, os sacerdotes brâmanas, devem ser inteligentes e brahminicamente qualificados. Outra classe deve ser treinada no trabalho administrativo como governantes e polícia ao mesmo tempo, né? Governante e polícia ao mesmo tempo na cultura védica. Então, nós falamos aqui dos governantes que são uma mistura de político e polícia. É dever, né, dos governantes verdadeiros matar os assassinos, assaltantes, é matar, pena de morte já, porque para nós já tem, né? Outra nos afazeres comerciais e outra simplesmente no trabalho. Estas 4 classes de homens já existem de acordo com a natureza, mas é dever do governo zelar para que cada uma dessas classes siga os princípios de sua casta, metodicamente. Chama-se a isto abirakshana, ou proteção. É significativo que, ao convencer-se da meta da vida através das instruções de Narada Maharaja, Pratinabhari nem quis esperar até o momento de regressarem seus filhos, mas partiu de imediato. É o que Krishna fala, né, do Gita, né? Abandona tudo e se renda a mim. Quando? Agora, já. Mas como eu vou dispor de tudo que eu tenho? Não. Você só vai acrescentar Krishna na sua vida, fazer um altar aí, numa parte. Pode ser na cozinha, né, Bimala? Pode ser na sala, e começar a adorar Deus de imediato aqui e agora. Havia muitas providências a tomar quando regressassem os seus filhos, mas ele apenas deixou-lhes uma mensagem. Ele sabia qual era o seu dever primordial, seu dever principal. Ele simplesmente deixou instruções para os seus filhos e partiu com o propósito de avançar na vida transcendental. Este é o sistema da civilização védica. Está vendo? Não, Bimala, não é civilização indiana ou qualquer outra coisa inventada neste mundo, não. Este é o sistema da civilização védica. É eternamente assim. Infelizmente, as pessoas não seguem no momento. Shridhara Swami informa-nos que Kapilashrama está localizado na confluência do Ganges com a Baía de Bengala, num lugar longe, conhecido como Ganga Sagara. Esse lugar ainda é famoso como um lugar de peregrinação, e muitos milhões de pessoas reúnem-se ali todos os anos no dia de Makara Sankranti e tomam banho ali. Tal lugar chama-se Kapilashrama, porque o senhor Kapila viveu ali para praticar as suas austeridades e penitências. O senhor Kapila foi quem apresentou o sistema de filosofia Sankhya. Calma, estou ladeando a página aqui. Tendo praticado austeridades e penitências em Kapilashama, o rei Patinabarri libertou-se plenamente de todas as designações materiais. Ele se ocupou constantemente no transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna e alcançou uma posição transcendental qualitativamente igual à da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Vamos parar nesse verso aqui. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo a melhor internet do mundo. Abriu aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica em cima dessa foto que você já vai ver todos os livros disponíveis. Você já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Ah, então vamos ler mais um pouquinho para pensei que está no fim já, Bima. Pensar menos e ler mais. Tá bom, sim senhora. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita por Satswarupa Dasa Goswami. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Irvishesham Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. Calma, estou pegando aqui o óculos, o livro. Me ajeitar aqui, né, Bimo? Agora lê no livro. Então nós paramos aqui. Ah, vou ler de novo esse pedacinho. Estamos simplesmente fazendo uma tentativa humilde de salvar o ser humano pela propaganda de volta ao Supremo. Esta propaganda não é fictícia. Se de fato existe alguma realidade, esta propaganda de volta ao Supremo é o começo desta era da realidade. Em uma civilização ateísta, Bhaktivedanta Swami referia-se às queixas do primeiro-ministro Nehru sobre o abuso de fundos públicos em nome da religião. Bhaktivedanta Swami observara que, embora houvesse indubitavelmente casos em que líderes religiosos estavam envolvidos em ofensas criminais, e se as estatísticas fossem comparadas, os enganadores religiosos seriam superados em número pelos enganadores políticos. É por isso que não se deve confiar em mulher, político e animal de chifre. Duvida? Você vai descobrir por quê. Embora Pandit Nehru estivesse correto em advertir sobre a fraude religiosa, a advertência não poderia ser eficiente sem uma forma ou sem uma reforma completa das instituições transcendentais. E esta forma só seria possível ou só poderia ser realizada com a cooperação de líderes do governo. Bhaktivedanta Swami citava um trecho de sua carta em que ele solicitara ao primeiro-ministro Nehru que adotasse o estudo do Bhagavad Gita, mas como informava ele a seus leitores, do jornal De Volta ao Supremo, Pandit Nehru jamais respondera a sua carta. Por causa de sua falta de conhecimento transcendental, três pontinhos, o Pandit achou que esta instituição, a Liga de Devotos, seria algo como tantas outras religiões e templos e centros culturais. que tem se tornado fonte de dor de cabeça para ele. É porque ou você é religioso de verdade ou você é político. Porque do jeito que está aí, impossível, né? Mas a esperança é a última que matam. Prabhupada falou, acho que Prabhupada falou, o Bhaktisiddhanta falou, Bhima, um dos dois. Não, os dois falam a mesma língua, né? Que a pregação ia chegar num ponto, né? Ia chegar num ponto que os juízes da Suprema Corte estariam usando o barro sagrado na testa e seriam devotos de Deus. Aí sim, né? Bhaktivedanta Swami acusava Pandit Nehru de achar que qualquer organização espiritual é uma armadilha para acumular fundos públicos e depois abusar deles para fins duvidosos. É o que mais tem safado, malandro, pregando em nome de Deus, arrebanhando em nome de Deus e arrancando a grana, né, do povo. É assim que a banda toca, né? Contudo, o culpado é Deus. O culpado é Deus porque Deus deu a liberdade para esses malucos se enganarem e serem enganados. Se cortar o livre-arbítrio, é difícil agradar todo mundo, né, Bima? Se corta o livre-arbítrio, fala que eles viram escravos. Se não corta o livre-arbítrio, eles fazem bobagem e ainda culpam Deus. Contudo, ele aprova os chamados santos que fazem serviço social e falam disparates. Vai, peraí, tá alguma coisa errada aqui. Acho que eu pulei alguma coisa. Não, não estou com fome não, Bia. Já comi bastante vírgula. Contudo, ele aprova os chamados santos que fazem serviço social e falam disparates sobre a ciência transcendental. Ah, agora entendi. Minha cabecinha de pano, Bia. Então, está cheio de falsos religiosos que se mete a boca, né, nas tetas da vaca do governo para ficar mamando no governo e não faz nada que ajude ninguém, só ajuda ele mesmo e ajuda ele mesmo a ir para o inferno mais depressa. Faz tudo errado, engana o povo. Isto porque ele não tem nenhuma profundidade de conhecimento transcendental, embora seja um sacerdote brâmana ou um sábio, e ignorância do conhecimento transcendental é a qualificação das pessoas de classe baixa ou da classe operária. Ele pedia a Pandit Nehru que não tivesse medo da palavra Deus ou Krishna, mas nós podemos garantir-lhe que não há motivo para ter tal medo, porque Krishna é amigo de todos e capaz de prestar verdadeira ajuda a todos. Bhaktivedanta quer conhecer um farsante, quer conhecer uma pessoa que se desviou de Deus. É só olhar quantas vezes ele fala a Deus ou Krishna no que ele escreve. Né? Agora, ninguém se põe em Deus, não vende livro, né? Bhaktivedanta Swami terminava sugerindo que as práticas imorais não eram confinadas apenas aos templos da Índia, mas eram comuns às civilizações materialistas em todo o mundo. Em particular, ele citava os distúrbios entre a juventude que estavam se tornando predominantes nos anos 60. O melhor seria que o médico primeiramente se curasse a si mesmo, porque na civilização ateísta, enquanto os ocupantes dos templos e centros culturais têm sido a causa de dor de cabeça para o sábio, a mesma coisa, sob diferentes rótulos, tem se tornado a causa de dor de cabeça para outros homens de estado europeus e asiáticos. A juventude desenfreada desses países, sob o nome de Ted Boys, rapazes desordeiros da Inglaterra, e também Rebels Without Cause, sei lá, não sei, Bimo. Rebeldes sem causa. Tem um monte de rebeldes, né? Vários grupos de rebeldes. Nos Estados Unidos, os Ralph Strong, meio fortes. Na Alemanha, os Leader Jackets, jaquetas de couro. Na Suécia, os Children of the Sun, Filhos do Sol, no Japão, e os Style Boys, Rapazes da Moda, na Rússia, são alguns dos subprodutos de uma civilização ateísta. E esta é a causa fundamental de toda a dor de cabeça. Isso requer um tratamento completo. Até na música sertaneja, Bimbo, um sertanejo fez lá, como que é, você quer as coisas de frente olhando de lado. É uma coisa parecida assim. As pessoas querem o mundo de Deus sem Deus, porque se aceita Deus, tem que obedecer a Deus. É assim que funciona, né? Então a maioria, para não falar quase todo mundo, né? Eles querem o mundo de Deus sem Deus para eles fazerem todo tipo de loucuras. E Krishna dá, né? Tá aí, ó. Tá o mundão para você tentar ser o mais, para você tentar ser eu, o mais rico, o mais inteligente, o mais renunciado, o mais tudo. Em Shipiwada, Bhaktivedanta Swami seguia praticamente o mesmo horário diário que em Kashigata, exceto que com Krishna Pandit, fazendo um pouco do trabalho de secretário para o jornal De Volta ao Supremo, ele ficava livre para devotar mais horas ao Shrimad Bhagavatam. Imagine, né? O Bhagavatam originalmente 60 livros, 60 livros que param em pé, não é livrinho não, né? Mas com a compactação gráfica, né, a última vez tinham 19 volumes. Krishna Pandit comenta: ele costumava traduzir o Shrimad Bhagavatam antes da aurora, por volta das 3 horas. No começo, não havia máquina de escrever, mas depois ele conseguiu uma máquina de escrever portátil. Ele fazia o seu trabalho diário e depois ele próprio cozinhava a sua comida. Eu arrumava os ingredientes crus para ele cozinhar. Às vezes, ele costumava vir à minha família pedindo à minha esposa que conseguisse alguma comida para ele. Às vezes, ele também tomava banho às 5 ou 6 horas da tarde. Ele datilografava o dia inteiro e ele mesmo lia um pouco do Bhagavatam. Além disso, descia do templo para dar uma audiência. Então saía à rua, voltando às vezes às duas ou quatro horas da tarde. Depois ele batia a máquina e enviava as cópias do De Volta ao Supremo a um lugar e as revisava. Ele fazia todos estes tipos de trabalho. Sua principal atividade era datilografar muitas horas por dia. Bhaktivedanta Swami trabalhava traduzindo de um Bhagavatam em sânscrito e bengali, editado por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, um livro grande, contendo os comentários originais de 12 grandes mestres. Ele tinha um formato padrão. Dizia ou fazia uma transliteração romana da escrita Devanagari em sânscrito, depois dava os sinônimos em inglês, palavra por palavra, e uma tradução do verso para o inglês, e finalmente o significado em inglês daquele verso. Antes de escrever o seu próprio significado, contudo, ele consultava os comentários dos mestres, especialmente Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Cadê? Ele consultava os mestres anteriores, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Vishwanatha Chakravarti, Diva Goswami e Vijaya Dwaja Tirtha, e também Sridhara Swami. Ele contemplava o tamanho do projeto que estava empreendendo. O Bhagavatam continha 18 mil versos. Os 19 capítulos do primeiro canto ocupariam 3 volumes de 400 páginas cada um. E o segundo canto, com 10 capítulos, tomaria 2 volumes. Até o nono canto haveria, talvez, 30 volumes. O décimo canto, contendo 90 capítulos, ocuparia 20 volumes. Havia 12 cantos, e assim haveria um total de pelo menos 60 volumes. Aqui, eu tinha falado, viu? 60 volumes, imagine, né? O mundo de conhecimento. Ele achava que seria capaz de terminá-lo em 5 a 7 anos, se o Senhor Krishna me mantiver fisicamente apto. Então, satisfazendo a vontade de Srila Prabhupada, poderei completar esta obra. Ele decidiu introduzir o primeiro volume com um esboço biográfico do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o pregador ideal do Bhagavatam. O leitor poderia apreciar melhor o Bhagavatam vendo sua demonstração prática na vida do Senhor Chaitanya. O aspecto especial da apresentação do Senhor Chaitanya tinha sido o seu desejo de que o Shrimad Bhagavatam fosse pregado nos quatro cantos do mundo por todos aqueles que nascessem na Índia. O Senhor Chaitanya chamava o Shrimad Bhagavatam de Purana Imaculado e considerara o canto e a audição do Shrimad Bhagavatam. Calma. Agora sim. E considerara, o canto e a audição do Shrimad Bhagavatam junto com o Mahamantra Hare Krishna como sendo um processo científico completo para se desenvolver amor puro por Deus, Krishna Prema. Quem lê a coleção, só lê, não estou falando em estudar não, quem lê a coleção Shrimad Bhagavatam do começo até o fim, com certeza vai desenvolver amor puro por Deus com o passar do tempo. Trabalhando com base no comentário de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sobre o Chaitanya Charitamrita. Ô Bhima, dá um tempo aí. Poxa vida. Tá bom, um minuto para acabar. Tá? Então, para que tem aquele despertador lá? Ah, quer dizer, temporizador, né? Tá. Trabalhando com base no comentário de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sobre a coleção Chaitanya Charitamrita. E o Chaitanya Bhagavata, Bhaktivedanta Swami deu uma sinopse de 50 páginas da vida do Senhor Chaitanya e de seu movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Está vendo? Se a gente ler os livros de Prabhupada, a gente vai pegar a nata, o melhor de tudo. O melhor de tudo está nessas coleções, Shrimad Bhagavatam, Shri Chaitanya Charitamrita e no Prabhupada Lilamrita, onde a gente vê todo conhecimento posto em prática. Ele descrevia os êxtases divinos do Senhor Chaitanya, suas confrontações filosóficas com os principais eruditos da época e sua inauguração do movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Bhaktivedanta Swami conjugava especialmente a vida e os ensinamentos do Senhor Chaitanya com... Cadê onde eu parei? Tá, até perdi aqui. Bhaktivedanta Swami conjugava especialmente a vida e os ensinamentos do Senhor Chaitanya com o que ele via como o momento crucial na atual história. A ajuda para a humanidade, neste crítico momento de necessidade, encontrava-se na literatura védica e especialmente no Shrimad Bhagavatam. Dá para ler? Dá. Sabemos que os invasores estrangeiros da Índia conseguiram derrubar alguns dos monumentos ou dos monumentais trabalhos arquitetônicos da Índia, mas... Não falou que são os ingleses, né? Tá, são vários, né? Vários inimigos de Deus. Sabemos que os invasores estrangeiros da Índia conseguiram derrubar alguns dos monumentais trabalhos arquitetônicos da Índia, mas não conseguiram acabar com os ideais perfeitos de civilização humana, até agora escondidos dentro do idioma sânscrito da sabedoria védica. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita